Desde os alvores do século, se discute se a poesia existe dentro ou fora. Primeiro venceu o dentro, depois contra-atacou duramente o fora. E desde há anos se assiste a um empate que não poderá durar, visto que o fora está armado até aos dentes.